Rádio Guaíba, Porto Alegre, Brasil. Esta é a Rádio Guaíba. Hablamos desde Porto Alegre, Brasil. Rádio Guaíba, broadcasting from Porto Alegre, Brasil.